congestão 3601, transférico usando o nome 910. 3601, no contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da El, após letra direto Brit. Brit, pode voar letra da presença da El? Autoriza direto, letra. Muito obrigado, letra. 3601, na saída 360. Batendo com o meu Charlie X-Ray, foi informado ao controle de alto a situação de trem, porém o mesmo solicita que mantenha coral para após coral voar direto para ele. TAM 3601, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. Recife 251, alternado 3325, bom dia, 3601. Controle Salvador, sim. Meu Charlie Fox, Juliette, bom dia. Confirma o Pax, se encontra, Filipão. Jundiaí 105, decola a pista 17, curva direita. Pronto, segue corredor axé, restrito, 1.000 pés até fora da barra, após conforme rota. Direto Ilhéus, direto Índia Papatanga, após direto. Controle 120.8, aciona 55 no 3. O Charlie Fox, Juliette. Reporta para o táxi, Charlie Fox, direto. Salvador, é o Chané 6251, com a informação eco autorização para Guarulhos. No Guarulhos, 360, via Pesulu 16, decola pista no 0 com a direita, saída Tael, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5511. Autorizado então 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 10, decola da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Brice, controle de saída 120 decimal 8, transponder 551, então já na 6251, posição 11. Confirmando após a posição Brice, prossegue Upper Zulu 16, reporta o pushback sinal 621. Papagaio Romeu Charlie X-Ray, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador. Mantém o nível 080, chama agora o controle Ilhéus. 120, decimal 1, tem um bom voo. O Charlie Fox Juliet, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Dado ingresso, reporte para ingresso, pronto, no Charlie Fox Juliet. Colapso no 7, vento 180 graus, 189, Charlie Fox Juliette, confirmando 089. Charlie Fox Juliet deverá permanecer na escuta, né? Firma, decola 220, controle 120.8, Charlie Fox Juliet, por favor. 208, controle 1, Charlie Fox Juliet, grato, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Charlie Fox Juliet. Papai Romeu, Charlie Fox Juliet, controle. Charlie Fox Trans Juliette está na proa do farol da Boa. Da presente autoriza o 105 na proa do destino, informa a proa ideal 242. Formou o Charlie Fox Juliette, autorizada a continuar nível 105 na proa do Serra Bravo Juliette Delta. Na proa de Serra Bravo Juliette Delta da presente, 105, Charlie Fox Trot Juliette, grato. Zero Tarde, sou Xanay 6251, tá com Mavi 2 a bordo, 430, alternada com 20. Autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, reporta Ponte Cardona 0, pronto, que legal, 0020, Xanay 6251. E 20, Pátio 1, Índia, vai chamar a espera da 10-6251. Tomar o meu charme com Fox Juliet quando possível e estimar para pouso. Momento. Estimando pouso 1220, Charlie Fox Brasília. Copiado pouso 1220 e, se possível, estimado para ingresso na FI Brasília. Manda ver, Brasília 0950, Charlie Fox Brasília. Grato. Quanto pode esperar, Xanay 6251? Xanay 6251, autorizado a decolar a pista no 0, vento 180 graus, 07 nós. Ali decola, Xanay 6251. 62 com 1, decolou os 3-1 no controle, 120 da cima 8. Boa noite, obrigado, bom dia. Decolou na Dael. Seu nome é 251, bom dia, contato radar na decolagem. Estou para o nível 360 na saída da Dael, após Leda, direto Brito. Leda, após Leda, Bridge, 6251. Possibilidade de voar Bridge da presente, Leda? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, graças, 6251.